planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem. Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa é ruim. Que puxo pelo fim do fio da luta da lua, cheio a olhar de quem me enche de perguntas como putas. Puxa o papo, mas esconde dos fatos que eu apresento. Eu quero o sol, o vento, amor, a briga, enquanto sigo meu caminho, transformando água em vinho e bebedando sua mente com algo bem diferente de submissão e perda. Minha bandeira erga, cante hinos de louvor a você mesmo. Quando fraco eu observo resmandões, perdendo nos padrões de teimosia. Quem diria que um dia o mundo iria me escutar? Porque ouvir é fácil, exato no que faço. Enquanto o homem na cidade que não dorme cochila, uns andam de rolamento, outros vão de bilha. O filme nunca acaba, por agora eu vou fazendo a trilha. Será que alguém quis assim? Será que alguém quis assim? Será que alguém quis assim? Será que alguém quis assim? Trabalho de formiga no meio da imensidão, carregando pela mão poucos pra arca de Noé. Me diga quem tu é, pô, sob o sol da incerteza, todo mundo quer o mundo pra si. Desculpe, eu sei que vi o que fizeram com seus sonhos numa terça-feira cinza, como o céu da Babilônia, de dentro da colônia que chegou de navio. Falando sério, eu brinco como fazem em fio. A dinastia dos deuses africanos, a fazenda Moçaleme. Quando eu ando o chão treme como as ruas e a lei. Só falo do que sei, vivi, senti, parei. E quando te vi falando bem de quem não me quer bem. Desculpas mais de si pra ser mais um falando mal. Até da sombra do homem no espelho eu tento vê-lo como um cientista. Em sua vida ele me vê como um pobre analista. Aurora que não vira dia, de longe eu vejo a agonia. Pois nada era o que parecia. A luz do filho túnel me guia, ninguém me enxerga como deveria. O exército na rua, quem controla a vida sua, solo academia, tecnologia que desvenda segredos de outros povos, são novas soluções, maiores as dimensões de cada pão do Illuminati. Não vejo empate, eu vejo egos em brasa, de dentro da minha casa, pelo tubo de mentiras, a ira do não saber, cantigas de mal dizer, bacana vim te dizer. Quem veio ver só pra falar que tava junto, tamo junto, no baile caça assunto, mas não sai do lugar. Quem pode avaliar minha pessoa, não precisa disso, esse é o início de uma nova dinastia de MCs, DJs e grafiteiros. O b-boy eu vi primeiro dançando no papelão, escorregando no chão. Cada minuto é um show diferente. Eu posso até não entender isso, eu posso até não concordar com isso, mas uma coisa eu vou te falar. Eu aceito e continuo deslizando. Quero manter as coisas do mesmo jeito. Acho que é isso que eu estou dizendo. Temos que ir na maré alta. O mar não recusa o rio. A ideia é manter num estado constante de partida e ficando sempre na chegada. Isso poupa apresentações e despedidas. A viagem não precisa de explicações, apenas de ocupantes. É onde vocês entram. É como se tivesse vindo a este planeta com uma caixa de lápis de cera. Você pode conseguir uma caixa com 8 ou então uma caixa com 16, mas o importante é o que vai fazer com os lápis, as cores que lhes são dadas. Não se preocupe em desenhar dentro das linhas ou colorir fora delas. Pode colorir fora das linhas, está me entendendo? A cor sai da página. Não me tranque! Estamos velejando no oceano, não estamos presos em terra. Isso eu garanto. Onde você quer descer?